risada, um brilho no olhar, teu carinho ao sol que vem me guiar. Na dança da vida, contigo eu vou. Amizade sincera é o amor que ficou. É tão bom ter amigos, isso é meu tesouro. Mais valioso que o ouro é nosso futuro. Na alegria dos dias, na pureza do ser. Contigo ao meu lado, sou feliz, posso crer. Na sombra da noite, tua voz ecoa. A paixão pela vida, juntos a celebrar. Em cada momento, a felicidade vem. Teu sorriso ilumina, é amor também. É tão bom ter amigos, isso é meu tesouro. Mais valioso que o ouro é nosso futuro. Na alegria dos dias, na pureza do ser. Contigo ao meu lado, sou feliz, posso crer. Nos passos que temos não se podem comprar. Com carinho e respeito vamos sempre brilhar. Cada lembrança um abraço a recordar. Na dança da vida vamos sempre amar. Posso crer. Oh, oh, oh. É tão bom ter amigos, isso é meu tesouro. Mais valioso que o ouro é nosso futuro. Na alegria dos dias, na pureza do ser. Contigo ao meu lado sou feliz, posso crer. Os passos que temos não se podem comprar. Com carinho e respeito vamos sempre brilhar. Cada lembrança um abraço a recordar. Contigo ao meu lado sou feliz, posso crer. Na companhia sincera encontramos o lar. A verdadeira riqueza é saber amar. É tão bom ter amigos, isso é meu tesouro. Mais valioso que o ouro é nosso futuro. Na alegria dos dias, na pureza do ser. Contigo ao meu lado sou feliz, posso crer.